Convidamos o senhor vereador Edson Stipe para fazer a leitura do texto bíblico. Há diversidade de dons, mas um só Espírito, um mistério são diversos, mas um só Senhor. Há também diversas operações, mas um mesmo Deus que opera tudo em todos. Coríntios 1, capítulo 2, versículo 4 a 5, palavra do Senhor. Solicito o senhor secretário que faça leitor da ata da sessão do dia 6/10/2009. Ata número 39. Ata da primeira sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010 da legislatura 2009-2012. 39ª sessão plenária ao sexto dia do mês de outubro de 2009. Às 19h15, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga, com a presença dos seguintes vereadores: João Dival Aramone, presidente, Agnaldo Vujanski de Jesus, Antônio Adir de Lara, Fabrício Duarte Lóvico, Edilson Vaz, vice-presidente, Edson Stipe, Aderir Castilho Maldani, Ângelo Américo Branco Cheminha e Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário. Constatado o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e anunciou ao expediente de mesa. Projeto de Lei Ordinário número 52/2009 estima a receita e fixa a despesa do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010 e das outras providências. Indicações número 33/2009 do vereador Dirceu Agostinho Bassani, número 34/2009 do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Requerimentos número 276, 277, 278, 279, 280, 286, 287, 288, 290, de 2009, do vereador Antônio Adir de Lara. Número 281, 2009, do vereador Edson Stipe, Patatinha. Número 282, 283, 284, 289, 2009, do vereador Edilson Vaz. Número 285, 2009, do vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus. O senhor presidente deferiu os requerimentos, encaminhou os projetos de lei para as comissões e os devidos pareceres, anunciou o expediente. Ângelo Américo Branco Chentes parabenizou sua esposa pelo seu aniversário. Comentou no de vereadores após a aprovação da PEC dos vereadores e solicitou aos pares que aprovem a emenda à lei orgânica que fixa número de 13 vereadores para o município de Pitanga. Teceu comentários do acidente ocorrido na estrada que liga Pitanga a Bom Retiro e solicitou maior sinalização, fiscalização nesse trecho da rodovia. Relatou que está solicitando ao deputado Alexandre Cury um veículo automotor para a Defesa Civil de Pitanga para maior agilidade no resgate de vítimas. Comentou o pedido de indicação ao Executivo. Para novamente encaminhar a esta casa o projeto de lei para a doação do terreno para o CIRETAM, Batalhão da Polícia Militar e o IML, pois será necessário após a obrigatoriedade da biometria que a CIRETAM tem a sua pista de exames de moto e baliza. Solicitou envio de votos de pesar para a família do João Carlos Rolim, pelo falecimento da senhora Alaide Salvador. Antônio Adir de Lara, após cumprimentar os presentes, comentou que na tarde de segunda-feira esteve visitando a Secretaria da Cidade para verificar as providências tomadas para solucionar o problema das enchentes. E a secretária informou que estão limpando debaixo das pontes os bueiros e que ficou espantada com a quantidade de lixo retirado dos rios Ernesto e Pitanga, mas que não há previsão de quando a draga começa a trabalhar, teceu comentário dos pedidos realizados ao Executivo, através de requerimentos que, na medida do possível, estão sendo executados. Agradeceu a todos que participaram da reconstrução da ponte da comunidade de Borboleta e relatou que o projeto de código tributário adentrou nesta casa e está sendo analisado e será amplamente debatido, pois teremos aumento de vários impostos, entre eles IPTU e ITBI. O presidente deferiu os requerimentos verbais dos senhores vereadores e, como ninguém mais fazendo uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Votação única do projeto de lei ordinária número 42/2009, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Votação única do projeto de lei ordinária 48/2009, dispõe sobre a criação do programa Justiça Cidadã, conforme especifica. Aprovado por unanimidade de votos. Única do projeto de lei ordinária de número 50/2009. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a consórcio de intergestores para a saúde e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Votação única, a emenda 1 do projeto de lei ordinária número 36/2009, emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 36/2009, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a realizar isenção de tributos municipais, instituições, ensino privado e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário nº 36/2009, autoriza o chefe do Poder Executivo a realizar isenção de tributos municipais, instituições de ensino privados e da outras providências. Aprovado por unanimidade de votos, em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário 49/2009, declara o Jornal Tribuna do Interior como órgão oficial de divulgação do município de Pitanga. Aprovado por unanimidade de votos, nada gostando, passou-se para o expediente de explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Dilson Vaz, Ângelo Américo Branco Chemin, Edilson Stipe, Antônio Adir de Lara, Adelir Castilho Mardame, Aguinaldo Vujante Jesus, que discutiram assuntos debatidos na sessão. Nada mais havendo, o senhor presidente encerrou a sessão às 20h53, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, na qual foi lavrada, apresenta a ata, convocando outra sessão para o dia e hora regimental. Passo da Liberdade, em 6 de outubro de 2009, João Dival Aramone, presidente, e Dirceu Agostinho Bassano, segundo secretário. Em discussão, ata. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria do legislativo. Indicações. Número 35 do vereador Ângelo Américo Branco Chemin Meco, sugerindo ao Executivo Municipal a viabilizar estudo para a reformulação do plano de cargos e salários dos funcionários públicos municipal, para a reestruturação da progressão vertical, fazendo uma avaliação de valores, bem como o grau de instruções dos cargos. A solicitação prende-se ao fato de que muitos cargos não conseguem progressão vertical, por não possuírem no plano o nível de formação que possuem e assim ficam prejudicados e não são valorizados como deveriam, pois buscam melhor formação e, no entanto, sem poder utilizar para melhoria de salário. Número 36/2009 do vereador Edilson Vaz, sugerindo ao Executivo Municipal que a rua projetada no bairro Vila Nova para se chamar Antônio Munhoz Filho, visto que o mesmo foi um dos pioneiros moradores no referido bairro e sua família ainda mora e possui uma oficina de lataria no local. Requerimentos. Número 291, do vereador Edson Estipe Patatinho, envia do ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento na localidade de Borboleta Baixo, nas seguintes estradas secundárias, visto o transporte escolar e escoração da produção de leite. Da propriedade do senhor Sebastião Lopes até a estrada principal. Da propriedade do senhor Eugênio Geire até a estrada principal. E da propriedade do senhor Miguel Caroluz até a estrada principal. número 292, do vereador Edson Steve Batatinha, um envio ao executivo municipal solicitando cascalhamento e patrulhamento na Vila Rural Xaxim. Número 293, do menor, do vereador Edson Steve Batatinha, um envio ofício à Companhia de Saneamento do Paraná Sanepar, solicitando a construção de rede de esgoto na rua 13 de maio, Jardim Dona Maria. Número 294, do vereador Antônio Adir de Laro, envia ofício executivo municipal solicitando reparos no bueiro da localidade de Borboleta São Roque, na propriedade do senhor Paulino Sacon. Número 295, 2009, do vereador Adelir Castilho Maldano Carijó, o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento na estrada do senhor Sidney Jesus Rodrigues, na localidade de Vila Nova, passando pela propriedade do senhor Tito Nivaldo Bach, bem como o serviço de pá carregadeira para fazer terraplenagem para carregador de leite. O pedido de justifica principalmente pelo fato de que solicitante possui 3 crianças que se utilizam do transporte escolar e esse não está indo pegar a mesma por causa da estrada estar em maus condições de conservação. Correspondências recebidas. Convite para participar de um culto de escola bíblica que se realizará no dia 15 de outubro de 2009, às 19 horas, na Igreja Evangélica de Deus, Ministério do Belém, em Pitanga. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa Pacifico 9-2009 Municipal, UFPR, no valor de R$ 52.032,50. Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ofício circular número 7, comunicando a transferência de recursos destinados à manutenção de serviços de ação continuada no valor de R$ 3.117,22. Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ofício circular número 8, comunicando transferência de recursos destinados à manutenção dos serviços de ação continuada no valor de R$ 4.500. Do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ofício circular 1825 de 9, informando a proibição de remuneração, indenização, ressarcimentos, compensação ou qualquer outra forma de pagamento a vereadores por sessões extraordinárias, sejam elas legislativas ou deliberativas. Do Ministério da Saúde, comunicando informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa Pagamento de Piso Estratégico, Gerenciamento de Risco, DVS, do 9-2009, município UFPR, no valor de R$ 203,59. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recursos financeiros para o município através do Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária 9-2009, municipal UFPR, no valor de R$ 1.103,04. Defira os requerimentos e indicações apresentados nessa sessão. Nesse momento, passamos para os pedientes do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, peça a palavra. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, funcionários públicos, secretário de indústria, Rodrigo, chefe de gabinete, Geninho, servidora Lucy, Tonhão, demais servidores que estiverem presentes aqui, ex-servidor também, Gil Sorana, rapaz da Sanepar, o Zé Ranchiche, aliás, já vem sendo frequente a presença dele aqui em quase todas as sessões, a sua esposa, quando eu vim. Os dois moços lá, um do Conselho Telar, Vifusque, Ditinho, suplente vereador Veres, voltando à casa, né, Veres? Talvez uma das pessoas que mais frequentou no mandato passado essa casa aqui. Quase, né, Veres? Quase, né? Diana Silvestrinha, senhora de do lado, almoço aqui. Mas eu acho que hoje é necessário algumas explicações em razão de alguns boatos, muita conversa realmente sobre a questão do nosso Código Tributário. Realmente, eu digo aqui que às vezes a gente fica até receoso quando se trata de determinadas matérias que nós temos a competência de discutir nessa casa e acaba gerando inúmeras polêmicas. Dentro do Código Tributário, que adentrou esta casa aqui, nós temos a questão do IPTU. Uma questão realmente tem levantado uma extrema polêmica aqui. Alguns vereadores, inclusive, já chegaram a se manifestar aqui a sua posição. Outros realmente estão estudando a matéria aqui. Os veículos de comunicação vêm divulgando a matéria de forma extremamente errada, sem conhecimento absolutamente nenhum. Para ser bem franco e verdadeiro aqui, nem nós vereadores aqui ainda conhecemos todo o Código Tributário. O vereador Adir me passou que já fez a leitura de todo ele. Eu acho que a imprensa, parte da imprensa, sequer veio nessa casa aqui pegar a cópia desse Código Tributário, portanto desconhece a matéria e realmente não tem razão em tudo que fala com relação a esta matéria aqui. Falou-se que teremos um aumento de IPTU de 300%, outros já, alguns outros valores, inclusive tem degravação de programas de um veículo de comunicação, posso ser bem claro que da Rádio Poema, inclusive hoje eu tive a oportunidade de vê-lo em mãos, constando esses termos aqui. E que os vereadores aqui, alguns deles já estavam decididos aqui em aprovar essa matéria aqui. Nós tivemos hoje uma reunião com o prefeito, estiveram lá presentes o Fabrício, o Batatinho, o Edilson, eu, o Aritana, acho que são nós, né? O Dirceu não esteve presente, estava em Guarapava. Conversamos, colocamos para eles algumas sugestões e deixamos assim bem claro para ele, embora aqui nós tenhamos posição de situação a ele. Mas é uma matéria que nós vamos ter que estudar, é uma matéria que nós vamos ter que discutir. Eu acho imprescindível que para que esse projeto tenha a sua aprovação, que o povo participe. Eu não vou abrir mão aqui, mesmo sendo líder, prefeito, que nós tenhamos aqui a sociedade discutindo esse Código Tributário. Eu estou pedindo ao presidente já que após o estudo desse projeto aqui, que nós estaremos nos reunindo na sexta-feira para iniciar a apreciação do Código Tributário, nós tenhamos uma audiência pública aqui realmente com a participação do povo. Embora, quando foi elaborado o Código Tributário, quase toda a sociedade organizada participou dele. Sindicatos, associações, enfim, uma série de associações participaram da elaboração do Código Tributário. Mas que esse Código Tributário, de forma alguma, vai ser aprovado aqui nessa casa sem que a população participe. Sexta-feira é uma comissão que nós discutimos, que é aberta para todos aqui na sexta-feira. Após essa comissão, não sei se o vereador que integra a Comissão da Legislação, Justiça e Redação concorda com a questão da audiência pública. Nós colocávamos isso ao prefeito também, de que embora nós já tenhamos da sociedade organizada de Pitanga a participação no Código Tributário, nós precisamos que a sociedade, como um todo, representada ou por órgãos ou por bairros, enfim, da forma que entenderem melhor, que possam participar dessa discussão. E que os valores constantes falados aí na imprensa, salvo um ou outro, não correspondem àquilo que foi dito. Nós temos sim algumas atualizações com relação aos valores venais da tabela, da planta genérica dos imóveis do município, que realmente precisam serem alteradas. Eu acho que o município também tem que pensar na questão do progresso. Claro, tem que tomar cuidado e zelo quando se trata de valores e mexer no bolso da população. Mas nós temos hoje propriedades em Pitanga aqui, que são avaliadas em 300 mil reais, e que no setor de tributação ali consta ali 20 e poucos mil. Também não pode continuar dessa forma. O município vive da arrecadação, depende dessa arrecadação, depende sim. Mas vamos estudar a melhor forma, de repente tentar chegar num consenso. A gente sabe que é difícil consenso quando se trata de questão financeira, principalmente de questão tributária, mas que é necessário essa conversa. Nós temos IPTUs aí, que parcelados hoje, paga-se R$2 por mês, vereador Carijó. Não paga nem os gastos com a elaboração do instrumento para pagamento. Então isso também não pode permanecer. Nós temos alvarás aí, que custa R$6, R$7. O custo realmente não cobre sequer as despesas, também de elaboração dos documentos de licença. Mas a questão do IPTU, para deixar bem claro, na verdade, meu pronunciamento vai se resumir aqui. Nós vamos estudar, nós vamos convocar a população para que venha aqui, para que ajude a decidir a elaboração desse código tributário e para que possa realmente nos fornecer subsídios, nos ajudar realmente, de repente, a melhorar. Esse é um projeto que não cabe à Câmara de Vereadores alterar. A Câmara não tem esse poder. A Câmara ou aprova ou não aprova. É um projeto de iniciativa única e exclusiva do Poder Executivo. Portanto, nós não podemos fazer aqui emendas. Então, uma vez discutido aqui, o máximo que nós podemos fazer extra-Câmara é sugestões do Executivo para que possa, de repente, fazer uma ou outra alteração. Me concedo a parte, vereador Geraldo? Realmente, eu tenho certeza que vai ser debatido bastante. Geralmente, nós não podemos modificar, é uma matéria muito codificada. Mas e uma audiência pública, então? Se a população vem aqui para dizer o quê? Para dizer que está certo, que está errado, mas não vai poder fazer nada, então. Claro que e se pode. A Câmara não pode, eles também não vão poder. Bom, nós vamos trabalhar a matéria... Eu entendo o seguinte, se a Câmara não pode mexer no projeto, uma audiência pública também não pode mexer. Senão tem sentido, então nós estamos fazendo o quê aqui? Vereador, a audiência pública, ela não serve só para discutir matérias em que o poder legislativo tem competência para alterar, não. A audiência pública serve para você tomar conhecimento de todas as matérias nos três poderes dentro do município. Uma audiência pública para tratar uma matéria dessa é para nos ajudar aqui a fornecer ideias de melhorias do projeto. O projeto só vai ser analisado depois que nós encaminharmos extra-câmara ao Executivo essas sugestões, para que eles apreciem através da audiência pública, para depois nós possamos analisar o projeto aqui. Senão, a gente sabe que tanto todos os códigos, na verdade, nós não temos competência para alterar, assim como questão de criação de cargos e aumento de subsídios, mas nós podemos assim aqui trabalhar a matéria de acordo com as sugestões da audiência pública, cuidando do itinerário dela, para que ela não se encerre até que, de repente, possa vir do Executivo alguma outra alteração. Ou, de repente, se for o caso, até a retirada do projeto, ou a aprovação dele aqui. Agora, o que eu quero deixar claro é o seguinte, que um código tributário, cujas audiências públicas já são, por lei, obrigatórias você discutir, pela questão da transparência. Né? Mas essa matéria é extremamente polêmica. Tem gerado realmente dentro da cidade e alguns vereadores se sentem, na verdade, extremamente desconfortáveis. E eu posso falar até pela conversa que nós tivemos com o Fabrício, que até amedrontado ficou. Olha, realmente a pressão ela é enorme. A gente chega a ouvir questões assim até de apedrejamento da casa. Se eu tiver que votar, que vou tranquilo, não tenho receio de votar porque isso ou aquilo ameaçou. Mas eu só acho que a matéria tem que ser bem discutida. Realmente extremamente detalhado. O município precisa fazer uma reforma tributária, mas precisa mesmo. O país precisa fazer uma reforma tributária. O município de Pitanga realmente vem tendo um decréscimo na receita vultuosamente. Olha, nós tivemos nesses últimos 10 meses quase 2 milhões a menos de receita. Nós enfrentamos essa situação desses temporais aí. Se você fazer um cálculo hoje do que foi gasto com recuperação, principalmente de pontes e bueiros, e estradas, você já vai chegar nesse valor. E o que tem que ser feito é extremamente grande em termos de gasto financeiro. Precisa, o prefeito também tem que pensar, principalmente administrativamente, às vezes deixando de lado a questão política. Eu tenho certeza que prefeito nenhum gosta de mexer em reforma tributária. Prefeito nenhum gosta de mexer em alíquotas, criar tributos de forma alguma. São matérias assim extremamente antipolíticas e que cria uma rejeição por parte do povo grande. E eu e Vossa Excelência, vereador, e mais o vereador Mac, não estão aqui, somos exemplos vivos dessa questão quando nós aprovamos aqui a taxa do lixo. Vossa Excelência sabe o que nós ouvimos quando saímos na busca dos votos para a nossa reeleição, os questionamentos que nós tivemos, embora volte a frisar que votei aquilo tranquilo, votaria novamente aquela taxa do lixo aqui, mas que até hoje tem pessoas realmente que não conhecem como ela se aplica. Vossa Excelência tem incessantemente tentado explicar essa matéria e ainda sente dificuldades por parte de algumas pessoas. Me concedo? Sim. É, vereador Aguinaldo, realmente aquela a cobrança da coleta de lixo, na época, todo mundo pagava 1,80 na época. Onde passava uma vez por semana, onde passava duas vezes por semana e não sei onde passava seis vezes por semana. Aí foi cobrado por passada. Onde passava uma vez, de 1,80 baixou para 1,60. Onde passava duas vezes, de 1,80 foi para 3,18. E no centro, onde passava seis vezes, cobrado 9,50. E dois centavos. R$ 9,52. Quer dizer que foi feito justiça. Não tem dúvida. Só que é verdade. Foi mal divulgado no meio de comunicação, sim. Isso aí eu sempre falei e não retiro o que eu falei. Sempre foi mal divulgado. Tem pessoas que não conseguiam entender, vereador Aguinaldo, na época. Eu sei disso. Mas eu acho que foi feito justiça aquela vez. Agora, o que eu quero me referir agora, nesse projeto que vai ser comissão, vai ser discutido, amplamente discutido, lógico. O que eu me refiro é o seguinte. Nós, vereadores, eu sei que nós não podemos mexer porque é uma matéria qualificada. Agora, o prefeito pode retirar com uma sugestão daqui da Câmara. Faz uma audiência pública. Se adiante, audiência pública, a população vier aqui se manifestar que é contra o que achar, daí o prefeito retira e muda o projeto. É isso? Inclusive, vereador, porque a única maneira que ele tem, ele retirar, ele pode mexer. Agora, o que eu quero dizer é que a Câmara, nós não podemos aqui mexer, fazer menos, porque envolve até financeiro. Mas ele pode ouvir a Câmara e modificar. É esse o meu ponto de vista. Inclusive, obrigado, vereador. Sim. Inclusive, vereador, ele sugeriu hoje a retirada do projeto para nós. Mas nós mesmos colocamos a ele que sequer nós estudamos esse projeto direito ainda. Nós precisamos tomar conhecimento dele. De repente, ele é um bom projeto. Está se falando em 300%, mas eu não conheço direito, Vossa Excelência não conhece. A gente está só pelo... E fizemos alguns cálculos que estavam errados, vereador. Parte daqueles cálculos que nós fizemos no dia a dia ali estava errado. Não era bem daquela forma. Cálculo, por exemplo, do valor da casa lá, está lá R$ 250 o metro quadrado. Então, até inclusive da sua casa, né? Se for fazer o percentual ali, ficava em coisa de 400%. Na verdade, não é bem daquela forma, porque a questão do 250 são para casas padrão, de primeira, dentro de do interstício de tempo ali, que, salvo engano, é um ano. Depois disso vai tendo uma diminuição até chegar a uma redução de 30%, que vai dar em torno de R$ 170 o metro. Portanto, não é daquela forma. Não se mexeu, não se está mexendo de forma alguma, e nenhum índice, nenhuma alíquota está sofrendo majoração de forma alguma. E quando o prefeito fala que nós não estamos aumentando o IPTU, tecnicamente ele fala correto. Nós estamos atualizando a tabela venal dos imóveis. Ou seja, ele cita sempre alguns exemplos. O salário lá teve, na época lá, que foi feito esses valores, estava R$ 65,00. Hoje está R$ 465,00. Os imóveis também valorizaram. Imóveis que valem R$ 300 mil também. Não é justo que aqui fique no valor de 20 e poucos mil, ou até menos, como tem. O município, infelizmente, não tem outra regra. O município vive da questão tributária. É essa a única forma de sobrevivência dos municípios. E um estudo, foi feito um estudo atuarial ali, por técnicos, e que indica, sim, que daqui a alguns anos vai se administrar só folha de pagamento. Porque nós sabemos que 25% é para educação, 15% para saúde. Aí nós temos 40%, quando mais 48% é gasto com o pessoal. E as outras secretarias? Vereador Aguinaldo, só me permita de novo. Sim. Já aproveitando, agradecer a bondade de Vossa Excelência. Mas nós se reunimos, eu, vereador Adir, vereador Meco, vereador Aritana, presidente da casa, a doutora Maristela, e eu também não quis acreditar. Mas nós se informamos, assessores da própria prefeitura, estão corretos, vereador Adir. Passaram as informações que é aquilo. Hoje os cálculos. Então vou ter que me provar tudo de novo. Sim. Aqui no projeto são 7 formas de cálculo. Então nós fomos até o 5º cálculo. 2 nós não conseguimos progresso, porque necessita de informações do contribuinte, que se encontra registrado lá na Receita. Então, ficou bem complexo essa forma de cálculo. Até por sugestão aquele dia, nós solicitamos que venha a responsável pela arrecadação ou pelo quem fez esse projeto e vamos estudar juntos a forma de cálculo, porque o que nós temos é que expor à sociedade o que realmente está acontecendo dentro desse projeto. Muito obrigado. Sim, vereador. Inclusive a Janete Munhoz, que é a tributarista que presta assessoria, inclusive já prestava assessoria na administração anterior, ela esteve hoje presente e nós convidamos ela para quinta-feira. Quinta-feira ela estará aqui, nós iremos divulgar a data para que ela venha novamente nos explicar, porque realmente é complexa a forma de fazer o cálculo. Complexo porque nós não temos conhecimento ainda, né? Leva em questão uma série de requisitos, localização, tamanho do imóvel, tamanho do terreno em si, se é de esquina ou não, tempo de construção. Vereador Aguinaldo, vejam bem, ó. Nós já votamos em primeira votação, hoje vamos votar a segunda votação. Okay. Isentando quem investe aqui no ensino particular. Quer dizer que nós estamos isentando faculdade que cobra do estudante, eles cobram lá, a mensalidade, porque eles também têm despesa para os professores, estamos isentando eles e cobrando aqui do povo. Então, Pedro, quer dizer que é incoerência também, então. Então eu já fico em dúvida, será que eu vou votar hoje a favor ou votar contra? Não, hoje nós não vamos votar, meu. Não, tem a segunda votação? Não, não digo do... porque essa outra questão do Código Tributário. A isenção? Bom, essa outra questão, vereador, é da análise e é uma coisa muito pessoal. Porque, na verdade, existe, por parte de Ivaiporã, uma proposta praticamente de isenção total tributária para que a OCP vá para lá. Se nós entendermos que, de repente, seria interessante que a OCP saísse de Pitanga, vamos votar, então, para que não dê isenção. Agora, se entendermos que, de repente, a estada da OCP aqui trouxe progresso para o município, trouxe benefícios, eu sou favorável. E nós só não votamos favorável no mandato anterior porque não nos souberam explicar o projeto. E tentaram realmente, com outras colocações aqui, nos enganar aqui. E não foi bem verdade. Aí acabamos não aprovando. Mas o projeto voltou, melhorado. Já na primeira votação, todos nós fomos favoráveis hoje. Acho que tem a segunda votação, eu acredito, não vejo por que nós não sejamos favoráveis. Até porque não vai atender só o CP. É todas as instituições de ensino. Agora, ninguém se instala no município, uma faculdade, uma universidade, uma empresa grande, se não tiver algum benefício. É claro que nós temos que tentar criar mecanismos para estender a todos que já estão aqui. E essa questão vai atender. A própria escola João Paulo é uma das que já vai ser beneficiada com isso. E outras escolas que se instalarem aqui terão esse benefício. Então, é uma questão assim, muito subjetiva para a análise do vereador. Eu acredito assim, que é importante a manutenção da OCP. Nós não estamos concedendo esse benefício vitaliciamente. Tem um período aí determinado de 15 anos para que ela utilize desse benefício. Existe já, por parte da prefeitura, já o estudo com relação à renúncia de receita que poderá haver e tem que haver uma compensação tributária para sanar essa renúncia, que já estão fazendo. Portanto, eu vejo assim que, infelizmente, se a gente não tomar alguma atitude, não criar algumas possibilidades de empresas virem para Pitanga ou das que estiverem aqui se manter, vão embora mesmo, porque está cheio de municípios vizinhos querendo levar aquilo de bom que tem em Pitanga. E a OCP é um patrimônio hoje de Pitanga. Eu não tenho dúvida absolutamente disso. Nós temos que torcer os projetos com essa isenção, para Vossa Excelência ter ideia. São grandes, haverá uma possibilidade enorme de busca de recursos com mais facilidade junto ao Estado e à União, para que os projetos de instalação do curso de enfermagem, de veterinária aqui, possam realmente acontecer. E não tenha dúvida que a não aprovação disso aqui poderá sim inviabilizar tudo o que você pensa da OCP para a Compitanga. Fique à vontade. Que parte já foi dada isenção para a faculdade? Na verdade, foi dado já. Na verdade, quando se declara de utilidade pública, isso, uma empresa, ela já tem isenção, só que ela não tem autorização para se tornar uma entidade não filantrópica. Entendeu? Então precisa dessa questão para que realmente ela possa, inclusive, não vamos esconder aqui, pelos próprios diretores, poder fazer as retiradas deles. Que também é um dos objetivos. E ninguém trabalha. Esse é o único e o maior objetivo deles, é esse. Não, eu já não falaria único vereador. Eu acho que ninguém trabalha sem ganhar. Vossa Excelência não trabalha, nem o vereador aqui, tenho certeza desses aqui, de repente seria candidato se não tivesse ganho aqui. Isso não tem dúvida. Vereador Guinaldo, só me permite de novo. Só que eu queria entender, então, como é que eles ficaram trabalhando até agora? Porque quanto tempo eles já estão aqui? Quer dizer que, de algum jeito, eles receberam. Quer dizer que eles querem legalizar uma outra forma. A verdade é essa. Que foi escondido como a Vossa Excelência se referiu. Não vou dizer por totalidade da parte da faculdade, né? Mas nós entendemos, na época, os vereadores eram todos favoráveis, depois viraram todos contra. Porque Vossa Excelência acabou de dizer antes que realmente tem toda razão. Vossa Excelência como falou, fomos mal informados, veio mal montado. Estava escondendo umas partes interessantes. Eu acho que as coisas têm que ser as claras. E nós não nos colocamos, para ser bem claro, o contrário, em razão dessa retirada. Foi por outros fatores, algumas explicações que nos deram aqui que acabaram não convencendo com relação ao ProUni, né? Que não poderia se cadastrar no ProUni se não tivesse isenção. Aqui a gente sabe que não é verdade. Então, que a UCP já era cadastrada na época no ProUni. Então, eu me coloco inteiramente favorável, acredito que Vossa Excelência também o fará dessa forma, porque sabe o quanto foi lutado para que essa UCP estivesse pitando. O quanto está se lutando, na verdade, para que o Unicentro possa ampliar aqui, sabendo do gasto que o município tem. Vereador, sabendo também que, permita uma parte? Você veja só, essa isenção que nós temos a UCP, que hoje vai para a segunda votação, em conversa mesmo com um dos donos, que é o Dr. Clemerson Cleve, o curso de pitanga vai estar sendo... Pro ano que vem, não, 2011, o curso de medicina veterinária e o curso de enfermagem para o município de Pitanga. Então, através dessa isenção do impostos, então vai trazer esses dois cursos novos para o município de Pitanga. Olha, inclusive, vereador Fabrício, só para ter uma ideia da questão da valorização dos imóveis aqui, e isso já foi feito um estudo pelo município, para Vossa Excelência ter uma ideia, chegaram a valorizar mais de 60%. Não digo que estou falando com relação aos imóveis aqui, em razão também de um certo crescimento do município de Pitanga. Principalmente pela força do povo, pela OCP que está aqui, realmente pela localização do município de Pitanga, que fica na região central do Paraná. Mas que alternativa tem que ser criada, sim, para tentar possibilitar empresas que venham até esse município e as que já estão permaneçam. Mas eu acho que isso aí, eu entendi que já era matéria superada pelo desejo de cada um dos vereadores realmente em aprovar essa isenção, mas a gente gostaria mesmo que a população pudesse participar quando da discussão do Código Tributário. Independente de nós podermos ou não aqui fazer alteração na redação da lei, nós podemos sim extrair daqui, de repente, sugestões para que o Executivo possa melhorar o projeto ou adequar ele, de repente, aos interesses de cada um de nós. Olha, como eu falei aqui, jamais o prefeito gostaria de estar encaminhando esse projeto aqui. Algumas pessoas, inclusive, já estão falando na rua, o prefeito está querendo se matar, já ouvi, politicamente, mas o prefeito realmente tem a obrigação de pensar muito mais administrativamente no município do que politicamente. Se for pensar realmente só administrativamente, vamos ficar só com a promoção social, só com a Secretaria da Promoção Social, distribuindo cesta básica, isso, aquilo. Mas eu acho que precisa realmente, às vezes, tomar algumas medidas que, infelizmente, acabam sendo doloridas, mas que lá no futuro, realmente, a gente pode ter. Para Vossa Excelência ter mais uma ideia, o que se fez aqui, cujos valores são bem mais abaixo do que qualquer outro município na região aqui. O que está gerando toda essa polêmica é na questão do valor venal dos imóveis. Imóveis que valiam 300 mil, está ali avaliado em 20 mil. O que o prefeito está fazendo e a equipe de assessoria técnica, extremamente qualificada, que é a Janete Munhoz, cujo o Gilson foi servidor no mandato passado e conhece, fez a licitação para contratar a Janete Munhoz, né, Gilson? Extremamente competente. Pegou-se imóveis, de repente, não 300 mil, mas 200 mil. Aplicou 40% em cima daquilo. Então, ali no setor de tributação, não vai ficar o 200, e sim 40% de 200. Vai ficar o 80 mil, cuja alíquota de 1% é a mesma, não foi alterada. Então, é claro, se estava 20 mil reais a 1%, era 200 reais. Agora, com 80 mil, é claro que vai haver um aumento. Mas esse imóvel, pergunta, Adir, Eu digo assim, a minha casa, a tua casa acho que está... Quanto você paga de IPTU, vereador, na sua casa? O último foi 230. 230, sua casa vale bem mais de 200 e poucos mil reais. Ali no setor de tributação, tenho certeza que ela não está, não sei se está mais de 60 reais ali. Não é justo também. Não é justo. Mas é claro, nós temos que tratar. Nós temos que olhar, né, vereador? Tudo. Permite. Nós temos que olhar o município num todo, não individualmente. Mas o Código Tributário, ele é universal dentro do município. É para todos, realmente, por isso. E ele não, como eu falei, ele não trata só de IPTU. Mas exemplos tem para serem seguidos. E para ver que realmente a coisa está errada. Quando, qual foi com a questão da taxa do lixo. Então, esse 40 mil, esse 40%, Guarapuava aplica 80% sobre o valor. O Turvo aplica 60%. Enfim, Pitanga tem o menor percentual de valor venal. Mas isso, na verdade, ninguém fala. A imprensa mesmo não comentou isso. Só se fala que é 300%, que vai ter um aumento de 300%. Por que não explicam a tabela? Por que a imprensa que fala dessa forma não vem aqui? Por que não pede o Código Tributário? Por que não estuda? É fácil, de repente, jogar informação quando não se tem o conhecimento e não se possibilita a pessoa de saber. Isso é da parte, vereador? Sim, fica à vontade. A gente não comparando, mas esses dias eu tinha um Uno, o IPVA, o carro valia 22 mil reais. O IPVA eu pagava 550 reais. Então você vê o valor da casa, do IPTU, hoje, a comparar com um carro é bem baixo, né? É. Nós poderíamos pensar, Batatinha, assim, pedir para o prefeito, sugerir aí, deixa quieto, deixa que o outro prefeito faça. É uma matéria, assim, antipolítica. Haverá perdas haverá. Muitas pessoas ficarão magoadas, mas ele deixou muito bem claro que a questão política hoje é um plano secundário. Ele não consegue administrar esse município, não vai conseguir se não tomar algumas medidas, ou vai ficar lá só administrando realmente folhas de pagamento e os recursos que vêm carimbados já para a saúde e para a educação. Então, e a gente sabe que dentro dessa casa, dentro do Poder Executivo, normalmente se pensa que 80%, 90% politicamente. Ou às vezes olhando os próprios pés nossos. E que realmente tem vereador, tem prefeito, que tem medo realmente de encarar uma matéria dessa, de explicar à população como funciona. Medo porque sabe que de repente não vai poder se eleger mais. Medo porque estará perdendo votos. E aí o que acontece com a nossa cidade? Fica realmente parada no tempo, quando a gente vê uma Campo Mourão, que fazia parte de Pitanga, extremamente avançada. A administração realmente, às vezes, exige uma certa dureza, para que realmente a gente possa colher alguns frutos lá no futuro. Quando o prefeito Burco, na primeira eleição dele, realmente efetuou a reforma tributária e aplicou 80%, que é grande realmente, ele exagerou, mas que Guarapuava realmente se expande, foi de uma arrecadação. Hoje, com a reforma tributária, Guarapuava arrecadava 4 milhões mensais. Hoje são 9 milhões e poucos mensais. Eu sei que é difícil para mim estar falando aqui, eu sei que seria muito mais fácil eu chegar aqui e estar atacando esse código tributário, estar aqui dizendo que realmente vai mexer no bolso do cidadão, mas eu estaria defendendo só meu direito, defendendo uma possível reeleição daqui a 3 anos. Mas realmente se eu for ficar pensando aqui em mais um mandato de vereador, realmente eu posso estar aqui estabelecendo uma barreira para os meus próprios filhos ficar aqui em Pitanga no futuro. E eu acho que cada um aqui tem que ter a responsabilidade, a serenidade, a coerência de saber aquilo que está acontecendo e deixar de ser politiqueiro. Porque a nossa responsabilidade, ela vai muito mais além. É preciso estudar tudo que chega nessa casa. É preciso que a população participe. Mas é preciso que nós pensemos aqui também administrativamente, em que possamos auxiliar o município de Pitanga para que possa realmente ter a possibilidade de progredir. Ou ficar vivendo desses recursos ou da mendicância do governo estadual e federal, cujos recursos vêm realmente só quando você se estabelece como situação deles. Então realmente é uma matéria que não está aqui para ser votada agora, uma matéria que está protocolada nessa casa aqui, uma matéria que será discutida com todos, a pedido do prefeito municipal. Ele pediu extremamente calma. Hoje ele falou, ainda o Fabrício é testemunha, o Batatinha é testemunha, e o Edilson que esteve lá é testemunha, que ele falou que ele já vislumbrou no projeto algumas falhas que precisam serem alteradas, pediu um aumento para que fosse estudado. O vereador Edilson colocou uma sugestão que eu acho que deve ser levada em consideração para que nós possamos realmente reestudar o valor do metro quadrado. Metro quadrado de construção que está nesse código tributário, vereador Carijó, está R$250 o metro. Se Vossa Excelência for em qualquer construtora e pedir o metro quadrado de construção, Vossa Excelência possivelmente não vai encontrar metro quadrado de alvenaria por menos de R$800. Está se colocando R$251 para as construções novas. Novas. Ou seja, aquelas que foram construídas dentro de um ano e que é padrão fino. As outras é todas abaixo. Todas abaixo. Mas isso a gente vai ter a oportunidade aqui de explicar. O Edilson sugeriu, na verdade, que houvesse uma redução, que não ficasse o 250 o valor máximo. Que ficasse um valor menor. O prefeito achou interessante, realmente pediu para que nós estudássemos, para que realmente a assessoria dele, quando vir aqui, possa ouvir essa ideia e possamos juntos, de repente, melhorar esse código tributário nessa questão. A questão do imposto progressivo, que é uma outra matéria, que tem gente aqui que realmente, os latifundiários de Pitanga aqui, que realmente estão preocupados. Nós fizemos um levantamento a 9 cidadãos em Pitanga, que possuem uma quantidade imensa de lotes em Pitanga e que inibem o crescimento de Pitanga. Porque não vendem os lotes e não constrói. Não vende e não constrói. Vai comprar um lote e pedem 50, 60 mil. Pagam 70, 80 reais por cada lote. E eu cito aqui a família Michalak aqui, que tem acho que mais de 100 lotes dentro dessa cidade. Vai comprar um lote deles para ver quanto pede. Pois vão ter que construir agora, com o custo vão ter que construir. Porque dentro de um certo período vão estar pagando 15% de IPTU sobre esse lote. Não vamos aprovar uma questão e vamos deixar que esses lotes fiquem vagos? Que não se construa, que Pitanga não cresça? Aqui atrás da Câmara tem ofertado acho que 200 e poucos mil do terreno. Não vende. Não vende. Vá ver o valor do IPTU. Está criando mato, bicho, não se constrói. E é isso que acontece aqui em Pitanga. E daí nós vamos ser contra aqui porque achamos que isso é correto. Vão ter um período para construir? Vão. Vão ter um período para se adequar à lei? Vão. Não é assim. Não construiu a hoje, amanhã já estará incidindo. Tanto é que ele é gradativo, até chegar aos 15%. Mas, salvo essa questão do IPTU, me parece que o Código Tributário foi extremamente bem elaborado pelo pessoal que o fez, uma equipe técnica realmente. Mas está realmente gerando essa discussão com relação ao IPTU. E tenho certeza que muitos vereadores aqui realmente estão extremamente pessimistas na aprovação desse projeto. Mas pessimista muito, muitos pela pressão política, muitos, e entre eles eu posso me incluir na questão do conhecimento, que eu acho extremamente vago para estar votando essa matéria, mas o prefeito nem mandou esse projeto em regime de urgência, não é porque o regimento interno não permite, mas porque realmente quer que discuta esse projeto bem discutido. Então eu só digo a cada um dos vereadores realmente. Querem votar da forma que entender, é um direito de cada um de nós aqui, mas vote pela consciência e pensando em Pitanga. Não vote porque, de repente, vai criar problemas políticos numa futura eleição. Se forem pensar assim, realmente poderão até continuar aqui. Mas não serão eternos aqui em Pitanga, não serão eternos dentro dessa casa, e lá na frente, de repente, nós poderemos pagar um preço muito mais alto pela manutenção, simplesmente, no cargo de vereador aqui. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, nobres pares, mais pessoas, hoje também em grande número aqui presente, secretários municipais, funcionários municipais, pessoas da nossa comunidade. É tão importante a presença de todos, porque saem daqui analisando e escutando os vereadores se pronunciar. Essa casa aqui é o lugar do debate. É aqui que se debate os problemas do município. Uns defendem o lado executivo, outros são oposição. Eu sou oposição, mas sou oposição E penso eu que faço com responsabilidade, com senso crítico, para melhorar as coisas. Sempre o meu posicionamento foi aqui, durante 15, 16 anos que estou nessa casa, sempre norteou o meu ponto de vista isso aqui. Quando a gente critica uma coisa, tem que apontar a solução. Porque criticar por ser crítico, acho que não leva a nada. O vereador Aguinaldo, líder do governo, quero que você também entenda, é a função dele. É líder do governo. Líder do governo, eu já fiz parte, eu já fui líder do governo também. É difícil, que às vezes tem que defender pontos de vista que a população não está gostando daquelas atitudes, porque acha bem um projeto para a Câmara, e o vereador Aguinaldo foi muito bem quando falou, a Câmara ou aprova ou desaprova. Nós não podemos modificar o projeto. Nós, vereadores, não podemos. O vereador Aguinaldo colocou corretamente, certo. É isso mesmo. Nós podemos fazer sugestões, fazer uma audiência pública, ouvindo a opinião do povo. O prefeito que pode retirar esse projeto, modificar. E eu acredito que vai, tenho quase certeza, vai modificar os valores, sim. Realmente, mexeu na planta, né, no metro. O metro quadrado é o valor do metro quadrado. Que quem tem um lote lá que tem 400 metros quadrados, está 400 metros quadrados. Mas mudou o valor do metro quadrado. É, automaticamente vai ter aumento, sim. Essa que é a grande verdade. Nós já demos uma analisada, né, vereador Adir? O vereador Aritano também participou. E tenho certeza que os demais vereadores vão também sentar, estudar, analisar. Tivemos umas dúvidas, umas colocações. Entramos em contato com funcionários da prefeitura que são da área. É isso, tirou as nossas dúvidas das que tinha. Uma dúvida que gerou foi os terrenos que tem declive, vereador Aguinaldo. Os que é pleno. É um valor que tem declive, vale menos, é evidente. A gente sabe que cada posição muda. Vereadora Adir quer fazer uma colocação? Permite, vereador. Pois não. Até. Em 2007, através do projeto de lei 81/2007, que deu entrada nessa casa 26/11/2007, provavelmente foi votado no início de dezembro, vossas excelências aprovaram, então, esse projeto, que teve como base o lançamento do IPTU 2008. E nesse projeto, o preço do metro quadrado da casa era R$ 110,00. A construção precária era R$ 11,00 o metro quadrado. Apartamento, R$ 130,00 o metro quadrado. Loja, R$ 100,00 o metro quadrado. Galpão, R$ 55,00. Telheiro, R$ 27,00. Fábrica, R$ 66,00 o metro quadrado. Construção especial, R$ 165,00. No atual projeto, foi desmembrado a casa. Ela ficou em casa de alvenaria e casa de madeira. Casa de alvenaria, R$ 250,00 o metro quadrado. Casa de madeira, R$ 160,00 o metro quadrado. Construção precária, que era 11, passou para R$ 50,00 o metro quadrado. Apartamento, R$ 280,00 o metro quadrado. Comercial, R$ 280,00 o metro quadrado. Galpão, R$ 160,00 o metro quadrado. Telheiro, R$ 80,00 o metro quadrado. Barracão, R$ 180,00 o metro quadrado. E construção especial não definido, ela é R$ 200,00 o metro quadrado. E também, só me alongando um pouquinho, vereador. Pois não, fica à vontade, vereador. Vossa excelência está só ajudando a clarear as coisas e melhorando. Muito obrigado. Na questão também do valor do metro quadrado dos lotes, pegando, por exemplo, a rua Antônio Vieira, ela tinha R$ 15,00 o metro quadrado. A partir de agora que está sendo transformada em UFM, ela passará para 0,82 UFM, ou seja, R$ 40,00 o metro quadrado. Pegando também um imóvel aqui na rua 15 de novembro, que era em reais R$ 15,00 o metro quadrado, transformando, ela vai ficar 1,24 FM, ou seja, passará para R$ 60,17. Então, essas que são essas colocações. Obrigado. Então, já deu para ver? É meio assustador mesmo. Vereador Cajão, me permita a parte? Claro, sim. O vereador Adir leu, mas não explicou. Veja bem, esses são valores máximos, desde que preencham todos os requisitos para serem aplicados esse valor máximo. Mas daí ele vai ver lá na frente, não é o caso aqui de hoje ficar discutindo, vai ficar a noite inteira, que porque pouquíssimos casos você vai aplicar o R$250 o metro hoje dentro de... raros casos, talvez só as construções novas aqui. Então fala vagamente, mas tem que explicar. Eu, o vereador Aguinaldo, eu sei que nós vamos discutir, nós vamos analisar, vai ter audiência pública, podem retirar o projeto, modificar, mas que a princípio foi, e é, tem coisas aí que vai ter um aumento violento, vai ter mais as taxas que são como vão ser cobradas, um monte de coisa. Inclusive, foi no dia, eu liguei na Rádio Poema, colocaram lá, todos os vereadores, que ligassem, estava aberto para ligar. Ninguém ligou, peguei o telefone, liguei. Vereador Batatinha, inclusive, escutou, inclusive, disse parabéns pela maneira que você colocou. Eu fui bem claro. Nós analisamos, tem umas coisas que nós não podemos entender direito, mas a princípio é assustador. E é. E eu tenho certeza, os demais vereadores também se assustaram. Eu sei que se assustaram. Aí o prefeito vai no meio-dia na rádio, pitando, e fala que o vereador que votar contra não é sério. Me desculpem, eu tenho o maior respeito pelo nosso prefeito. É meu amigo, assim, me dou com ele toda a vida, tive amizade. Mas chegar e dizer que vereador que votar contra não é sério, me perdoem os meus nobres pares. Foi infeliz na colocação. E falou que não modificava o projeto. Hoje já tem uma abertura, estou gostando. Querendo ou não, vereador Aguinaldo, com isso que foi badalado na imprensa, já deu uma abertura de repente modificar. Então foi válido. As colocações que a função fez, o povo está assustado, valeu. De repente pode ser modificado. Tudo pode, se tem que ter bom senso. Agora que eu quero deixar bem claro, vereador Aguinaldo, quando fala... Realmente, quantas vezes eu falei aqui nessa tribuna? Reforma tributária tem que vir lá de cima. É lá que o governo federal leva 63% de tudo que arrecada. O estado, o governo, leva 24%, os municípios levam 13%. Claro que tem que vir uma reforma tributária de lá. Já pensou se nós aumentássemos aqui para 20%, 18%, 20%? Quanto que já mudava? Eu consigo, sim. Infelizmente, vereador, essa reforma tributária do Estado da União, o município sequer pode fazer qualquer tipo de projeto de lei. Da mesma forma que aqui a competência do Executivo para aprovar, o município também não pode interferir, seja no Estado da União, com relação a essa reforma tributária. A reforma que ele pode fazer é só municipal, e cujos impostos são do município, entre eles o IPTU. Então o município não tem como fazer isso. Agora, outra coisa que é estranha, veja bem, quando o município faz o executivo faz um projeto de lei e encaminha nessa casa, nós sabemos que esse projeto ele não vem acabado. Porque se estivesse acabado, ele seria uma lei pronta. Seria só simplesmente votado. Não haveria necessidade de discussão da matéria. Ou seja, então ele vem aqui para ser discutido. Mas esse projeto, quando foi elaborado pelo Executivo, não foi o prefeito, a Janete Munhoz ou o Lubachós que sentaram lá, não. Sentou seu sindicato rural para analisar. Sentou a outra associação. Eu tenho uma relação enorme de associações que participaram da elaboração desse projeto lá. Me comprometo na próxima terça-feira a trazer ele aqui. Eu não sei se você, vereador... O vereador, como funcionário do sindicato, que tem sua base lá, soube disso, quem de lá que participou, mas está lá, tem livro ata, tem tudo assinado. Tem a relação de todos que participaram. Talvez deixaram de sugerir melhores ideias quando da elaboração, mas nós vamos tentar aqui melhorar ele e chamar esse povo de novo aqui para nós rediscutir com a sociedade aqui esse projeto. E o que tiver de errado, o que tiver de se melhorar, vamos melhorar. Mas vamos ser aqui. Vamos trabalhar coerentemente sem ficar vendo o lado político aqui. Senão isso aqui vai virar um código tributário bagunçado, onde o interesse maior é o interesse dos nossos próprios pés. O que eu quero dizer, e eu tenho a minha opinião, tem que ser feita alguma coisa? Claro, os terrenos vagos, mas não em nome dos terrenos vagos, cobrar um absurdo de quem já construiu. Entendo que quem... Uma família que tem dois filhos, não tem uma base, uma família que tem dois filhos, Ele já tem uma propriedade, ele tem um terreno para cada filho. Isso é exploração imobiliária? Eu acho que não é. Esses não é. Nós vamos tratar eles igual aos que têm dois, três, e que tem um inferno de lote, que existe sim, isso é verdade. Mais uma parte, vereador. Não se aplica o imposto progressivo quando lá nós temos dois filhos e tem dois lotes só. Não, aí não teremos aplicação do imposto progressivo, não. Isso aí, Vossa Excelência, não, não, não está o que está explicando. Na aqui, interpretação, vereador, senhor vereador, não, Vossa Excelência não está entendendo o código. Não, discordo. Se tiver uma família que tiver dois filhos e tiver dois lotes, não vai se aplicar o imposto progressivo. Então vejam bem. O cidadão tem um lote lá, se ele não faz um muro, não faz um passeio, não faz nada lá. Tem que ter um valor maior? Lógico que tem que ter. Porque ele vai forçar a fazer isso. É onde nós vamos começar a melhorar a situação. Chegou em tempo, vereador Neto. Então veja bem, vereador Guinaldo. O que eu quero dizer é o seguinte. Por que não sai essa reforma tributária nesse país que faz anos que eu vejo falar que é para sair? Por que o governo federal não abre mão de um centavo, nem para estado nem para município? O estado não abre mão e o município não tem o que abrir. O município não tem o que abrir com 13%. Mas agora nós vamos fazer uma reforma tributária fazendo uma sangria na nossa população. Aumentando os impostos municipais, eu também não concordo. Eu acho que tem que ter, sim, a Janete, uma profissional na área, conheço ela. Ela veio aqui, deu uma explicada para os vereadores, não sei, não me lembro mais quantos vereadores estavam aqui presentes no dia. Estávamos aqui uns vereadores presentes. E ela colocou que nunca havia sido feito. Tanto é que está aprovado. Que havia sim. O prefeito Osni também tinha feito já uma. Inclusive aqui mexe com o interior também. O interior também mexe quando um proprietário lá vende uma propriedade, o comprador vem aqui e recolhe 2% de cisa. Ele tem que recolher 2% da avaliação. Então existe sim isso aí. Tem que ser analisado, tem que ser discutido. Eu concordo com Vossa Excelência, tem que ser bem discutido. Agora, já estou contente num ponto. Hoje eu já vi que tem uma abertura, agora já tem. Ao menos não ficou aquela notícia de dizer que o vereador que eu estava contra não era sério. Ao menos agora já tem uma abertura. Então quer dizer que o vereador, eu estou aqui e tenho certeza que os demais vereadores querem defender o interesse da população e são sérios. Permita uma parte, vereador? Pois, com muito prazer. Volto aqui colocar tudo aquilo que eu já falei com relação à vossa pessoa. Talvez um dos vereadores aqui de uma experiência assim, imensurável. Que sabe ser oposição e sabe ser oposição e sabe ser situação. Sabe como, quando defender um político, mas um projeto, mas sabe também como ser contrário a um projeto. Vossa Excelência faz muito bem isso aqui. Agora, esse projeto, a defesa dele, nós não estamos realizando aqui hoje. Não. Nós fizemos algumas explanações e não existe absolutamente nenhuma sangria desatada, porque isso não é lei ainda. Isso é um mero projeto que nós estamos aqui para apreciar e alterar se necessário for. Então nós precisamos aqui realmente agir com extrema calma e tomar cuidado, de repente, com os termos que nós usamos aqui, porque nós não estamos falando de uma lei, e sim é simplesmente de um projeto. Que pode se transformar em uma lei, se nós aprovarmos. Inclusive eu quero só comentar que adentrei aqui nessa casa com um requerimento e vários requerimentos aqui hoje dos vereadores. Solicitando que seja feito o patrulhamento da estrada do senhor Cirinei Jesus Rodrigues. O vereador Batatinha conhece, sabe o que é, da Vila Nova, passando pela propriedade do senhor Tito Varmelin e Nivaldo Bach. E bem como o serviço de pá carregadeira para fazer terraplanagem para carregador de leite. Então veja bem, esse cidadão, ele tem três crianças, de 10 anos para 11, de 9 anos, uma de 5 anos, que vão na escola lá na Vila Nova. E elas têm que caminhar passando no meio de uma invernada, de a pé. Então o transportador que faz essa linha não está fazendo por causa da estrada. Que estou alegando. Então, a gente está sugerindo que isso seja feito, porque até para evitar, amanhã depois, até de repente que passa criança em fazenda, é complicado. Eles vão a cavalo, essas crianças num cavalo só, vereador Guinaldo. Então, veja bem a preocupação. eu acho que se fazer o patrulhamento, o rapaz que faz o transporte dos alunos lá vai até na propriedade, na residência, e pega as crianças e depois leva de volta. Então eu acho que é uma questão até de segurança, e acho que é obrigação, porque dá mais de um quilômetro a distância até onde que ele está indo até na propriedade do seu Nivaldo Bach. É isso que eu queria deixar nas minhas colocações. E agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedido, senhor. Presidente, vereadores, amigos aqui presentes, desculpa da demora, até que eu estava em Guarapuava, até pedi para o vereador Adir que atrasasse um pouco para poder chegar a tempo, mesmo assim ainda cheguei atrasado. Eu queria até começar falando sobre IPTU, até, eu acho que já todos já falaram, acredito que está ainda na casa, não... Os pareceres ainda não foram todos expressados ainda, por motivo de uma grande dificuldade para a quantia de artigo que tem. A polêmica existe. O vereador Adir é o que está mais por dentro até. Mas confesso que, com essa polêmica que está, me desculpe mais uma vez, não sei a que altura está a conversa, até a discussão. Mas eu confesso que, como diz o vereador Carijó, se for mais ou menos o que está dito, dá medo mesmo. Inclusive, o comentário estava em Guarapuava, que realmente nós temos que pôr os pés no chão e que a defasagem é monstruosa. Já vem de muitos prefeitos atrás, né? Não é só agora. Só que o problema existe. E se esse 300, 400% que é o comentário que estão dizendo, dá medo. Mas eu acredito que não, eu acredito que vai ser conversado, vai ser estudado, até, por sinal, na última reunião nós pedimos que fosse feito até um parcelamento. Gradativamente, que fosse aumentado para as pessoas não sentirem tanto esse impacto. Mas eu queria também agradecer o executivo, o qual nós fizemos um requerimento no 170/2009, que o envio e ofício ao executivo municipal solicitando, conforme artigo 66 da lei 1499/2008, a regulamentação dos procedimentos fiscalizatórios e a implantação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, operacionalizando lei municipal em vigor. Qual sexta-feira foi montado esse conselho? Até eu não pude participar, fui o autor do requerimento e foi montado esse conselho, o qual a presidente é, palavras de formação dado pelo vereador Batatinha, Vânia, presidente, Clóvis Pirezão, vice-presidente, e demais pessoas que fazem parte da sociedade. Eu acho que agora... Permita, secretário, ficou em matéria o Ari Juarez Alexandre. Obrigado, vereador. Eu até fiz questão de comentar sobre esse conselho, porque nós temos um problema sério, que é o lixão. Agora, com esse conselho, acredito que providências maiores serão tomadas. Eu acho que a responsabilidade não ficou agora só para algumas pessoas. Não ficou só para o secretário do meio ambiente, no qual foi exonerado. Para as pessoas que participam deste cuidado com o meio ambiente, o qual nós podemos até dizer que um pouco descuidado, né? Mas eu, com essas pessoas que estão participando, essas pessoas que agora com esses segmentos, o qual o vereador Adir até mencionou, eu acredito que vão cuidar melhor e vão fiscalizar se aquele dinheiro que veio, aquela emenda do deputado Rodrigo da Rocha Loures, se ele vai ser bem usado ou não. Ou se até já foi devolvido, se já não foi perdido esse dinheiro. Mas eu acredito que não. Até eu acredito que amanhã a informação chegue. Pois, ó, segunda-feira é feriado, sexta-feira foi constituído esse conselho. E hoje eles devem estar começando a trabalhar, né? Amanhã nós já temos novidade, nós já temos mais alguma coisa que fale mais certo, mais direto desse fato, desse dinheiro que veio e até agora não foi usado. Mas eu queria também falar sobre a dragagem, que até Jânio Silvestrin, o qual a máquina dele já está trabalhando, já fez um trabalho do lado da firma dele até por sinal, estive acompanhando ele na vistoria desse trabalho. E muito bem feito. Se por acaso, até o Zé da Sanepar estava junto também, é claro que algumas pessoas não vão gostar daquele trabalho. Mas acredito que a Câmara, as pessoas estarão junto com o Executivo, apoiando o Executivo, o qual algumas medidas vão ser tomadas. Até tivemos informação até que, por causa de derrubar um muro, já ficaram meio bravos. Mas eu queria até destacar, inclusive o Zé da Sanepar estava junto, participou da conversa, o Jânio Silvestrin, quando a família do Barã, inclusive o Barã, questionou muito. Justificou realmente que concordou que realmente estava errado a maneira que foi construído do lado do rio. Mas deu plena liberdade para a prefeitura, para o executor da obra, se for preciso derrubar até a parede. Ele não vai questionar. Porque sabe da dificuldade, sabe do prejuízo que as pessoas tiveram quando aconteceu aquelas enchentes. E o qual, vereador Carijó, até conversando com o Jânio, até ele deu umas explicações para nós, realmente tem que vir dragando o rio de cima para baixo. Eu achava que tinha que ser de baixo para cima, mas tem que ser de cima para baixo. Porque quando tira o material para. Se for de baixo para cima, tira o material, o de cima vai parando tudo naquele lugar que já tirou. Então tem que ser de cima para baixo para ir colhendo o material. Eu até achei uma coisa interessante, até. Vai sobrar. Eu estava certo na colocação. Realmente, essa dragagem havia necessidade de ser feita. Eu tenho certeza que vai diminuir o volume da enchente, podia ser menor. A gente já tinha feito naquela enchente anterior a sugestão para ser feito isso. Daí de ser umas críticas mais pesadas um pouco naquela última enchente, e realmente agora está acontecendo. Então, aquilo que a gente coloca. Não é vir aqui só criticar o que está, mas também falar o que está sendo feito. E aquilo que está, e dando a sugestão que tem que ser feito. E olha, ali se não mexer para baixo, aquelas moradas, e mexer mais, no futuro vai ter problemas. A gente sabe, e você vai amenizar, vai. Mas tem que ser um trabalho uma grande profundidade, vereador Meco, até lá nos manchuros lá embaixo. Para mexer, para resolver o problema, por um bom tempo, que a cidade cresce, o volume de água vai aumentando. Obrigado pela parte. Permite... Obrigado, meu vereador. Eu também estive ali no Tião Oliveira, mais conhecido, também quando a máquina estava trabalhando. Olhei, recém tinha desmoronado aquela parte lá do muro. Foi feito um bom trabalho. Mas também fiquei muito triste. Triste quando comecei a acompanhar o rio e vi a quantidade de ligações clandestinas de esgoto que tem ligado no Rio Ernesto. Eu volto bastante na questão da área rural, nós que estamos na atividade, que de repente, se na nossa margem não dá os 30 metros, falta alguns metros, 25, 28, quantos proprietários que já foram atuados, multados, pelo IAP, pela Força Verde, e agora também com a instituição da nova secretaria, também tem poder dessa fiscalização. Mas eu espero que o primeiro trabalho que seja feito não seja na atividade rural. Porque lá nós precisamos de água limpa, porque as nossas criações necessitam de beber água pura. Então é nosso dever de conservar a água. Mas é muito mais o pessoal aqui que mora nas margens também tem que fazer a sua contribuição. E a primeira delas é não fazer a ligação aí e jogar seus restos aí no rio, como está constatado. E conversando com a secretária da cidade naquela data, também foi chamado a vigilância sanitária para dar uma olhada. Porque, olha, todo mundo tem que dar a sua contribuição. Todo mundo quer a água limpa, todo mundo quer viver no meio ambiente, mas quando é para fazer a sua parte, pouca gente faz. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Carijó, quando o senhor fala em afundar, até nós conversando com o Jânio, em alguns lugares até seria interessante, mas o importante mesmo é o alargamento do rio. Por quê? Porque é de direito. O município tem, é lei, ter um certo espaço para cada lado. Eu acho que até vai ter muita gente que vai ficar nervosa. Mas muita gente vai ficar satisfeita. A maioria, eu acho, bem mais que a maioria. Porque a situação que se encontra, incrível, como já foi falado até, quando foi liberado alvará para construção. Certas construções que foram feitas ao redor do rio, na barranca do rio, algumas até clandestinas, mas alvará tinha. Todas tinham alvará. Duvido que alguma ficou sem alvará. Pelo menos na parte da frente. Você na parte, velho? Faz favor. Eu tive no momento que a máquina esteve trabalhando por baixo da ponte ali, e a hora que desmoronou o muro ali do lado do mercado caçula também. Até tinha umas pessoas em cima, e acho que no momento, a hora que eu cheguei, eu avisei eles e gritei para eles, porque o maquinista falou, tira as pessoas, vai cair. É só eu gritei e os caras saíram. Aí já caiu o muro. Ele falou assim, vamos, liga pro Pedro, pra Jane, que vai cair a casa do lado de lá, não sei qual é que é a pessoa do lado, porque ele falou, se continuar aí vai cair. Então foi parado, foi mudada a máquina, porque ali tem que tomar atitude, ir pra baixo, não tem como entrar a máquina, né? Tem que ver o que ele vai fazer. É, vereador, eu acho que a atitude está sendo tomada. Está construído em cima do rio, a casa está em cima. É, a primeira atitude o executivo está tomando para solucionar. Se mais problemas acontecerem, eu acho que cada um que procure seu direito, procure a justiça. Tem justiça para isso? Existe máquina para fazer esse serviço. O problema existe. Se for para contentar, daqui uns dias, e até a previsão agora para a semana que vem é de bastante chuva, eu acho que mais rápido possível nós temos pelo menos a limpeza embaixo das pontes. Aquela curva onde se encontra o Rio Ernesto com o Rio Pitanga, eu acho que é um trabalho que já deveria estar sabendo já do tempo, do clima. Mas o trabalho está sendo feito, até quero parabenizar o Jânio Silvestrin pela maneira que está se comportando. diante das pessoas que não gostam, das pessoas que levam para o outro lado. Mas eu acho que vai escutar muita besteira ainda. Eu queria também, para finalizar, presidente, nós fizemos a indicação, que eu acho que já foi lida até, mas queria voltar a ler, porque é sobre o funcionalismo, é sobre direitos, progressões, nível, sugerindo ao Executivo Municipal que viabilizasse estudo para a reformulação do plano de cargos e salários do funcionalismo público municipal para a reestruturação da progressão vertical, fazendo uma avaliação de valores, bem como no grau de instrução dos cargos. A solicitação prende-se ao fato de que muitos cargos não conseguem progressão vertical por não possuírem no plano o nível de formação que possuem e, assim, ficam prejudicados e não são valorizados como deveriam, pois buscam melhor formação e, no entanto, sem poder utilizar para a melhoria do seu salário. Há pessoas, funcionários, que foram buscar essa formação e continuam na mesma. Permita a parte, ou pouca diferença, faz favor. Eu acho que o Assinense tem extrema razão quando se refere aos funcionários públicos realmente que precisam serem valorizados e que realmente algumas medidas precisam serem tomadas para, de repente, constituir aí uma melhoria na sua vida financeira. Essa administração já concedeu no início do ano a revisão constitucional aos funcionários públicos. Todos eles tiveram aquela revisão. Os professores tiveram um ganho real, ou seja, foi aplicado a eles o piso nacional. E a gente sabe que gerou isso um ganho real, não foi só correção inflacionária. Mas esse estudo a administração já vem fazendo, vereador. Já vem fazendo. E eu conversava com uma pessoa da administração hoje, e uma alteração hoje no plano de carreira, uma melhoria, não só na questão da progressão vertical ou até mesmo da horizontal, implicará, e em breve nós teremos esse estudo aqui, e entrar no, eu não digo nem no limite, mas no sinal de alerta do Tribunal de Contas, que é o 95% do 100 que nós podemos gastar da receita com folha de pagamento. Por isso que está aí uma das preocupações do prefeito com relação à questão de receita. Dinheiro de onde? Se nós temos problemas com a receita, e Vossa Excelência ri, né? Vossa Excelência ri. Mas tem sido cortado muita coisa, vereador. Mas nós também precisamos da nossa parte aqui também. Quando nós ficar pagando R$170 de IPTU, aí, vamos continuar assim também. Eu acho que o IPTU não... É como nós falamos, vereador. Isso já veio de muito tempo. Eu até queria perguntar, até se o senhor tem conhecimento, o senhor falou que foi dado no início do ano até uma certa vantagem. E para os inativos e aposentados, o senhor tem conhecimento se foi dado alguma coisa? Para os inativos, não. Aposentados? Só para... Os inativos é dado a revisão constitucional, que é para todos. Não teve nada... Eu não lembro dos nativos, mas eles têm direito à revisão constitucional. Tem direito, mas não tiveram nada. Não ganho real. Não tiveram nada. Então eu acredito que com esse... Acredito que nós temos que fazer uma maquininha de dinheiro. Mas eu não, é um direito. O senhor disse agora que é direito. Você evita administração para quê? Existe quantos lá na administração, no executivo? Quantos direitos? Eles estão lá? Nós não podemos dar. Ah, porque não tem, o senhor acha que não tem dinheiro. Corta-se alguma coisa e quem tem direito recebe. Não tenha dúvida. Eu até, por sinal, nós tivemos agora, parece que entrou uma, até foi publicado esses dias atrás, uma bonito, eu acho que é interessantíssimo. Abriu uma licitação de R$121 mil, R$123 mil para jardinagem. É bonito, realmente é bonito. Consegue administração, faz favor. A jardinagem era uma reclamação da população que precisava da cidade mais bonita. Houve uma licitação, sim. Houve uma licitação, está gerando gasto, tá? De repente vai ter que cortar. De repente vai ter não que houve licitação parte. Ainda, vereador. Já teve, tá em digital. Já teve licitação para contratação das empresas na modalidade convite, Vossa Excelência sabe, que estão prestando serviço de limpeza da não, cidade. Não. Então o senhor está confundindo. É outra. O senhor não viu essa, então. É outra, é outro edital. Mas eu estou falando dessa que já foi gasto um valor em licitação na modalidade de convite que Vossa Excelência colocou aqui. Mas e nós aqui, vereador, o que nós fazemos? Nós temos uma lei aqui hoje para aprovar o aumento de vereador nessa casa. Será que estamos certos também? Será que a população não precisa ser ouvida para isso também? Vê, vereador, se fôssemos nós que aumentássemos ou diminuíssemos, eu até concordo com o senhor. O senhor é contra que seja 13 vereadores? Eu sou a favor que a população decida se é 13 ou é 9. Aí sim, está aqui o projeto hoje, que o vereador vai pedir vista aqui para nós estudar melhor, cujo projeto é defendido por Vossa Excelência do aumento de vereador nessa casa. Isso é justo também? Não vai gerar mais despesa? Não é dinheiro que está saindo lá do executivo também? Vereador, eu até concordo com o senhor. Isso até, de certa forma, certa demagogia. Mas eu acho que, porque o senhor não tem interesse nenhum na reeleição... Excelência, não pode falar por mim. Então, desculpa, nós estamos conversando, nós estamos discutindo. É, realmente, esse requerimento, esse projeto que passa para 13, porque antigamente tinha 15. O senhor sabe, quando voltou para 9, o projeto era para 11. Então seria mais até do que o normal, que seria 9. Mas é de direito no nosso município a quantidade de vereadores? Eu acredito que a representatividade ela é maior. Quando o senhor fala em gasto, aumenta o gasto. A Câmara tem direito a certa quantia de repasse. Quais os benefícios que o vereador está tendo? Qual os benefícios? Só concluindo, vereador. Só os benefícios que o vereador tem na parte financeira. Eu acho que o vereador que está sendo, que está atuando, o vereador que está trabalhando, o vereador que está indo atrás, ele tem um certo gasto. Nós já ganhamos para isso. É, realmente. Então, tendo essa representatividade maior, esses vereadores que receberão essa certa quantia, eles terão um trabalho maior. Hoje nós vemos alguns lugares do município, pouco vereador que aparece, muitas pessoas reclamando, mas o executivo está trabalhando, vereador. O executivo está trabalhando com vontade, o clima está ruim, a dificuldade é imensa, mas nós temos que trabalhar, isso é natural que vai ter que trabalhar. Quanto mais vereadores, mais trabalho. Esse 123 mil, que até o senhor, não sei se eu tenho conhecimento dele, que o senhor falou do... Esse não tem. Três firmas ganharam a licitação, aquela no passado. Abriu agora o edital para 123 mil para jardinagem, adubo e calcário. Fica bonito. Concluindo até a minha fala, fica bonita a cidade, isso é natural. Só que quando o senhor diz que há bastante necessidade, quantas coisas mais que deveria acontecer para melhorar. Essas três firmas, já parabenizamos várias vezes aqui, essas três firmas que foi terceirizada, o qual está fazendo um trabalho muito bonito na cidade. Bonito mesmo, a Praça da Pitanguinha. Está bonita. A entrada da cidade, o qual eu questionei até, as flores estão bonitas. Questionei porque lá deveria ser calçada naquele lugar, para dar mais segurança para as pessoas que vêm do Santa Regina. Mas a dragagem, até o meu questionamento, seria maior até em vista dos 123 mil e a dragagem do rio. Vereador, posso só usar para complementar o que eu ia falar aqui? Ser bem claro aqui a questão. Primeiro, essa licitação de 120 e poucos mil, mesmo que ela venha a ser realizada, obrigatoriamente ela não precisa ser executada. E é óbvio que uma vez realizada a licitação e diante da situação financeira, possivelmente o município não vai estar executando essa obra agora. E com relação aos vereadores, porque eu sei que tem muitos aqui que têm interesse na próxima, de repente todos aqui têm interesse na reeleição, e claro que todo mundo quer um número maior de vereadores. Eu não estou falando aqui que sou contrário ou sou a favor agora. Agora, se o código tributário aqui vai ser discutido, vereador? Vossa Excelência ri, né, quando eu falo. Está prestando, né? É interessante, né? Se o código tributário, nós vamos chamar a população aqui para discutir. Por que que o aumento de vereadores também nós não podemos fazer isso, então? Por que que não? Por que não ouvir o povo? Será que o Pitanga precisa de mais vereadores? 9 é suficiente ou não? Então, é isso que nós temos. Porque, às vezes, é muito fácil a gente colocar isso à TAP. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui, eu vou ouvir questionamento de alguns vereadores aqui com relação a isso. Não é porque eu sou ou não sou mais candidato a vereador. Eu já fui com 9 na primeira, continuo com 9 na segunda, e se fosse candidato, seja 9 ou 13, eu sairia. E não teria nenhum receio. Quem vai me eleger ou vai deixar de me eleger é o povo. Agora, se é para discutir tudo, e eu acho que tudo tem que ser discutido, vamos aqui ser coerentes, então. Defender tudo como tem que ser defendido. Por que de repente me posiciono contrário com relação, porque vai estar aumentando IPTU? Mas eu, em contrapartida, venho aqui e aumento o número de vereadores, e a história que não gera gasto é conversa. Porque mais 3 vereadores é mais 10 mil. Esse 10 mil é um direito da Câmara pedir? É um direito. Mas se a Câmara não usar, chegou no final do exercício, tem que devolver para o Executivo. E isso o Executivo tem que aplicar em obras. Com o aumento, nós teremos mais gastos, sim. Essa história no Congresso de defesa que não vai haver mais gastos, isso é a maior mentira do mundo. Não vai haver. Não está aumentando o direito de participação ou percentual. Mas é óbvio, se você tem menos vereadores, você tem menos gasto. A Câmara administra com aquilo que tem, o que sobra, devolve. Acho bonito o seu argumento, vereador. É bonito com o seu argumento. Nós argumentamos várias vezes aqui, quando foi feito pedido de informação, vários pedidos de informações, e foi para votação. Perdemos. O senhor tem a sua posição, o senhor tem o seu pensamento, eu acho que cada vereador pode até não se justificar, mas no voto, ele vai dar o parecer dele. Eu acho que cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua posição, e vai ser votado. Como foi votado, vereador? Como o senhor falou agora em aumento de gasto e tudo, quando foi votado na reforma administrativa, o qual nós votamos? Aumentou bastante, vereador. Aumentou bastante a folha. Com a quantia de cargo de confiança. Inclusive os ganhos bem maiores do que o passado. E não foi por isso que mudou. Agora está faltando dinheiro? Nós até questionamos, quando nós demos fizemos aquelas emendas até, e questionamos para que não fosse aumentado, ou até aumentasse menor. Desse um aumento, pouquinha coisa maior só. Para ter condição de fazer agora um enxugamento para poder resolver esses problemas. Não. Vereador Meco, permite? Faz favor. Também devo entrar nessa casa, até no dia 30, orçamento para dormir. Para o ano de 2010, que também nós vamos discutir bastante a nossa função, cada um de nós aqui. E para o ano de 2010, o Legislativo tem 1.699.000, que está no orçamento. Poder Executivo, 39.859.094,24. E o Fundo de Previdência, 4.074.000. Total, 45.632.000. Que também é uma matéria que nós vamos discutir bastante. E que a população também, então, vai opinar quanto cada secretaria está enviando aqui o seu orçamento. Eu acho que... Obrigado, vereador. Eu acho que a administração tem que administrar. A verba está aí. E outra, quando o senhor fala que essa licitação, esse edital que foi de 123 mil, talvez até não seja usado. Mas se está previsão, vereador, vamos usar, vamos fazer. É claro, ninguém está questionando que não seja feito. Ninguém está pondo aqui a carroça na frente dos boi, ou dos cavalos, dos burros. Para que não saia o serviço, não saia a obra, mas é natural. É claro que nós queremos que seja dragado o rio, nós queremos que a cidade de Pitanga seja limpa, cheia de flores, arrumada, parabenizando já essas 3 firmas que já ganharam essa licitação, o qual o senhor se confundiu. Agora, a previsão existe, né, vereador? A administração tem que ter. Quantas pessoas inteligentes, quantas pessoas de bem estão lá no executivo para saber o que fazer com esse dinheiro, vereador Adir? Obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, público presente hoje, alunas, servidores públicos, a imprensa, através da Rádio Pitanga, faz presente hoje nessa brilhante reunião que está acontecendo nessa noite. Vim aqui, seu presidente, só falar três, quatro coisas nessa reunião. Dizer, parabenizando a equipe dos funcionários públicos pelo belíssimo trabalho que está acontecendo com a dragagem do rio. Isso aí é, a gente vê os esforços, a gente vê a dificuldade que é para fazer isso aí. Então, quero desejar meus parabéns a essa equipe que está fazendo essa dragagem ao rio. E também aqui vim parabenizar o senhor secretário Rodrigo Ribeiro pelo belíssimo trabalho que está fazendo perante a sua secretaria e trazendo para Pitanga, colocando Pitanga em evidência nos jornais, na imprensa, sobre a cidade empreendedora. Isso aí é um... Hoje a gente vendo as coisas, eu falo assim, hoje quem não se atualizar, a gente vê que não vai para frente, a empresa não vai. E com essa cidade empreendedora que você está trazendo como secretário ao município de Pitanga, Pitanga cresce, os empresários crescem, os funcionários dos empresários crescem. Então eu estou aqui dizendo parabéns à tua atitude que está tomando perante essa secretaria. E também ao José Veres, parabéns pela grandiosa festa no Parque São Basílio. Realmente, apesar do tumulto, da chuva, dos ventos, né, que aconteceu, houve estrago um pouco, mas um bom trabalho que você está fazendo perante a comunidade. A festa foi grandiosa, parabéns pela sua atitude. E também hoje, falando um pouquinho, há 6 meses atrás, eu acho, eu vim aqui a essa tribuna comunicando que o Pitanga Futsal estaria na Taça Bronze do estado do Paraná. Nós éramos em 24 equipes, 24 cidades representando o estado do Paraná nessa Taça Bronze. E nós tínhamos o objetivo, vou falar bem sincero, junto com o secretário Joel Oliveira, e junto com os empresários também, os amigos que fizeram parte dessa equipe, a gente não tinha muita esperança, né, Joel? E hoje a gente está vendo como que está acontecendo. Isso significa a união de todos nós, da Secretaria de Esporte, com o prefeito, com a presidência do Pitanga. Hoje nós estamos entre os 4 melhores do Paraná na Taça Bronze. Isso foi um empenho de todos que estão ali. A gente sabe as dificuldades que a gente passou. Às vezes falta de dinheiro, falta de tudo, mas o público sempre estava presente nos jogos, isso estava nos ajudando. Está aqui o vereador Adir, com os dois filhos dele. Isso aí acho que é uma honra ao vereador, ter dois filhos nessa competição. Permita a palavra? Claro. Ainda dizem que eu não ajudo o município, mas a gente está dando dois filhos patrocinando. isso aí é uma coisa boa para o município. E hoje eu quero convidar a toda a população que nos incentive. Agora no dia 17 de outubro, sábado, no Ginásio Esporte Aloysio Cleve, o primeiro jogo da semifinal, que vai ser Pitanga contra São João de Ivaí. Então hoje estou aqui para convocar vocês que vão lá no Ginásio Esporte às 20 horas e 30 minutos para incentivar essa molecada, vocês vão ver. Quem não viu ainda, vão ver como essa molecada está com garra, eles estão dispostos mesmo à conquista desse título para Pitanga, que eu vou falar, vai ser inédito para Pitanga. Mas então, vão lá, vereador Carijó, você que gosta de futebol, compareça lá, nos ajude, nos prestigie, você vai ver como que a molecada lá está crescendo, está bonito lá, o negócio. Porque eu vejo o Grêmio está feio, né? É, para ver como é que tem muitos times tão ruins, vamos ver o Pitanga está bem no campeonato, vamos lá. E desejar, Joel, parabéns pela tua secretaria também, em nome do Pitanga Esporte Clube, pelo brilhante trabalho que está fazendo na sua secretaria, sem o apoio da Secretaria de Esporte, junto com o prefeito também, nós não estaríamos nessa altura do campeonato. Permita-me, Dona? Eu só quero, desculpe interromper, mas quero dar os parabéns também à Rádio Pitanga, que vem fazendo através do Nogibe Luiz uma excelente uma transmissão. Olha que eu vou assistir o jogo e ao mesmo tempo estou com o meu rádio ouvindo a transmissão. E é gostoso, né? A gente vendo, escutando o futebol, exatamente. Mais uma lembrança muito boa, bem lembrado, parabenizar a Rádio Pitanga pela belíssima cobertura que está nos dando nessa fase final, no início do campeonato até agora. A Rádio Pitanga está de parabéns mesmo, através do Juscelino Veloso, do Najib Luiz, que estão brilhantando as nossas noites de sábado aí, através da transmissão dos jogos do Pitanga Futsal. Então, meu muito obrigado. Está livre da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da mesa. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 36 de 2009, autoriza o chefe do Poder Executivo a realizar isenção de tributos municipais e instituições de ensino privadas e das outras providências. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 49 de 2009, declara ao Jornal Tribuna do Interior como órgão oficial de divulgação no município de Pitanga. Em primeira discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 3 de 2009, altera o artigo 14 da Lei Orgânica Municipal. Em segunda discussão, votação, projeto de lei ordinário número 36/2009. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário número 49/2009. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto da emenda à lei orgânica número 3/2009. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, embora eu já tenha assinado e posso dizer aqui que eu fui omisso com essa questão, a Maristela trouxe o parecer que eu assinei aqui, mas eu ainda tenho uma série de dúvidas com relação ao último artigo desse projeto. Eu já falei a vossas excelências aqui, deixei aberto aqui, que se fosse o caso de ouvir a população, mas eu acho que de repente, não sei o que cada um vai se posicionar. Tem discussão, né? Não, dá para pedir para ler esse último. Deixa só explicar do porquê. Porque estabeleceu-se uma confusão com uma decisão da Câmara Federal e do Senado em Brasília com relação à aplicação das leis. Principalmente com relação a essa PEC que alterou o número de vereadores. A gente sabe que para que tenha aplicação qualquer lei eleitoral, ela tem que ser aprovada um ano antes do pleito eleitoral, ou seja, até o dia 30 de junho, que é o período que encerra as convenções partidárias. O Congresso decidiu, simplesmente rasgou esse texto quando aprovou a PEC. PEC essa que foi sancionada também, e que está aí, e cuja aplicação dela está sendo discutida, e já tem manifestação do próprio STF, que é contrária a essa PEC. O nosso texto constitucional, ela fala... Nosso texto da nossa Constituição Municipal aqui, nesse último artigo, ele fala que tem que ser aprovado um ano antes das eleições. Mas diante desse fato, eu entenderia que a redação precisaria ser melhor com relação à aplicabilidade dessa lei. Não estou discutindo, já falei aqui a Vossa Excelência, aqui, com relação ao número de vereadores. Gostaria muito, de repente, se fosse discutido com a sociedade, mas se não for o caso, eu não vou ser contrário. Só estou pedindo vista para nós discutir melhor esse assunto. Sei que, pelo jeito, provavelmente que serei voto vencido, mas eu faço o pedido. Eu não entendo, vereador. Bom, vou pedir para ler, que seja lido. Artigo número 1 altera Lei 14, orgânico municipal, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14, a Câmara Municipal compõe-se de 13 vereadores eleitos pelo sistema proporcional, mediante pleito direto realizado simultaneamente em todo o país. Primeira revogada. Segunda, a alteração do número de vereadores somente poderá ocorrer através da emenda à Lei Orgânica Municipal um ano antes do pleito eleitoral. Revogado. Passo liberdade, 28 de setembro. Ângelo Américo Branco Chimim, vereador. Adelir Castilho Mandani. Antônia Dir de Lara. Edilson Vaz. Aguinaldo Vujano Cesud. Dirceu Agostinho Bassani. Edson Stipe. João de Valra Mônio Vila. Permita novamente, senhor presidente. Eu acho que o vereador Meco questionou, acho que é saudável essa questão. Eu estou falando com relação à aplicabilidade, vereador Meco, não com relação ao fato da anterioridade como mencionado nessa alteração. É só relação, com relação à aplicabilidade, para que nós não tenhamos a mesma confusão que se instalou com a aprovação dessa PEC lá no Congresso. Mas se não for o caso, tudo bem. Só estou fazendo um pedido aqui, um direito senhor meu, presidente. Assim como é um direito, Vossa Excelência, se manifestar senhor no contrário. Eu fico até... Às vezes a gente fica meio perdido até. Porque... É ansiedade por aprovar mesmo. Não é, vereador, porque a resolução 11 vereadoras já existe. Então mais de 9 já tem. Mas não estou mesmo. Agora, eu não sei o que medo que o senhor está tendo. O senhor deve ter medo de alguma coisa. Não sei se o senhor tem medo de algum vereador que possa entrar ou não. O que diz o seguinte, se aprovar, é natural que qualquer um desses vereadores que tem por direito dos 13, eles vão entrar com mandado de segurança. E eu duvido quem que não, se porventura vier entrar, se porventura vier a PEC passar. Agora, eu não sei por que o senhor está querendo adiar. Conversa que eu tive, inclusive, com o vereador Fabrício aqui, que nós conversamos sobre o assunto. Eu sei que, Vossa Excelência, aqui está muito claro, o senhor é um dos maiores defensores que aumenta já para 13, vereador. É isso, ó, o nervosinho. Fique tranquilo, nós vamos aprovar 13, vereador. Fique tranquilo, não vai ficar 9 só, ou 11. Só estou colocando essa questão, não fique nervoso, porque de repente pode não aprovar e de repente Vossa Excelência tem medo de não continuar nessa casa. Não, aqui. Eu não fico nervoso, vereador. E não, eu acho que... Pois é, agora eu fico bobo, que eu fico... pensando, o senhor não está disposto a votar que aumente para 13, sendo que vai entrar mais um do PR, vai entrar mais um do PDT. Se viesse até do PMDB, algum vereador, até concordo que a minha angústia, a minha... Nossa, mas não é, vereador. Eu não entendo por que o senhor, que o seu partido seria cadeira, mais uma cadeira para o seu partido. E o senhor parece que... Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu vou explicar mais uma vez, me conceda de novo a parte. Eu fico até... Seria 13, presidente, para outra legislatura. Por 15, hein? É para outra, não é para essa agora. Só mais uma vez, senhor. Primeiro que não tenho receio nenhum e medo nenhum, vereador. Não sei de onde a Silêncio está tirando medo. Primeiro que em nenhum momento aqui hoje eu falei que era contra o número de 13. Eu falei aqui em ser discutido, de repente consultado a população, e agora estou falando com relação a esse artigo aqui. Mas tudo bem, vereador, põe em votação e, por enquanto, não tem problema, só estou pedindo vista. O vereador fica nervoso, eu sei que ele fica nervoso, e dentro dessa casa aqui, só vista, vereador. O que eu pedi? Você entendeu que sou contra o projeto? Está voando mesmo, né? Vou colocação vista esse projeto em votação. Os vereadores que forem favorável, permaneça sentado, caso contrário, se manifeste levantando. Isto é o visto do projeto. Aprovado pela unanimidade de voto. Em discussão e votação no projeto da emenda. Passando para as explicações pessoais, o vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por única vez. Senhor presidente, só queria... Pode falar. Antes de Vossa Excelência, que será o grande expediente, né, a hora do dia, queria fazer senhor presidente, queria solicitar um ofício de pesar o passamento do senhor Turinho Krupp, que faleceu no sábado, né, no domingo. No sábado foi executado no domingo, o Turinho Krupp, e como ontem era feriado, hoje tem a sessão. Então, vocês, Vossa Excelência, fazer o envio de um ofício de pesar à família Clube. Será atendido o seu pedido, vereador. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor. Concedido, senhor. Ontem foi feriado nacional, dia da Senhora Aparecida, dia da criança. Parabéns a todas as crianças de Pitanga, do Paraná. E um sorriso sempre abre as portas, vereador. E ontem também foi dia do engenheiro agrônomo, pessoa dedicada, que contribui muito com a nação. E o Sindicato Rural de Pitanga, hoje às 20 horas, realizou uma homenagem junto ao Sindicato Rural, todos os engenheiros agrônomos aqui do município de Pitanga. Então, em nome de toda a diretoria, em meu nome também, parabéns a todos os engenheiros agrônomos do município de Pitanga. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Eu também quero me associar a essa homenagem aos engenheiros agrônomos do nosso município, do nosso Paraná, do nosso Brasil, que estão trabalhando, desenvolvendo tecnologia que aumenta a produção, consequentemente, chega com uma produção maior para aumentar a lucratividade do produtor, chega num preço melhor para o nosso consumidor também. É uma classe importante da nossa nação e em Pitanga tem conceituados engenheiros agrônomos do nosso município que merecem ser homenageados realmente. Eu quero me associar a essa homenagem também, senhor presidente. Essa palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Quero agradecer a presença de todos que vieram aqui. A Rádio Pitanga, o Juscelino Veloso, que está aí fazendo a cobertura na Câmara. E convidar a todos para as próximas sessões vir encher esse plenário para escutar as nossas discussões. Peço a palavra. Concedido, senhor. É, vereador. A gente tem que agradecer a presença de todos e tem vereador que pede para economizar papel. Tem vereador que pede para economizar vereador, para economizar dinheiro. Realmente, menos vereador vai ter uma certa economia. Eu, sinceridade, vereador, eu até, claro, já disse, quando na primeira sessão desse mandato, eu disse a reeleição novamente e vou. Estou fazendo o meu trabalho, vou continuar fazendo. Agora eu fico bobo que o vereador Batatinha é o primeiro suplente, o segundo, e vota contra, ou melhor, não vota a favor de que essa emenda seja realizada de uma vez por todas. Mas é um palpite de cada um, eu acho que cada um tem a sua opinião. Mas a gente fica bobo de ver certas atitudes. Quando falam em demagogia, para vereadores, demagogia quando a PEC está lá em cima. E quando foi de 15, caiu para 9. Realmente, pode ser até 13. Não quer dizer que nós vamos a ter 13. Como o senhor mesmo disse, vai ser feita uma licitação, está no edital, mas não seja usado. Pode ser 13 pelo número de eleitores. Licitação, vereador? Pode ser. Falou em licitação. É pequeno. Não está em discussão, né, presidente? Não, pode continuar, vereador. Pode até ser feita uma licitação para jardinagem, vereador, explicando melhor, então. Mas não vai ser aceito. Pode ser que não seja usada essa licitação. Pode ser que seja aprovada essa 13 pelo número de eleitores aqui em Pitanga, mas pode ser que não seja 13. Porque nós vamos votar. Se fica 9, 11 ou 13. Ou até 12, os mais dias. Eu acredito que simplesmente vai ser adiado o que pode ser resolvido agora. Mas parabéns, vereador. Tem voto. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Eu acho que o vereador não entendeu nada do que foi falado aqui. Sinceramente, acho que está no outro mundo. Primeiro que nós aprovamos aqui, vista, está falando que número menor de vereador, nós não mexemos no projeto, nós não votamos o projeto, vereador. Onde Vossa Excelência está? Nós aprovamos uma vista aqui do projeto. Quem votou aqui o número 13 ou menor de vereadores, se coloque no seu lugar aqui e preste atenção na sessão. É impressionante, não é nesse mandato, mas já vem de outros. Vossa Excelência faz de mal entendido aqui. Eu não falei em nenhum momento para começar nessa casa que eu era contra o número de vereadores. É impressionante. Nós não votemos hoje o projeto para aumento de vereadores, votamos só o pedido de vista. E Vossa Excelência insiste no número de vereadores aqui. Nós estaremos na próxima sessão votando o número 13. Não sei por que essa ansiedade, essa angústia desatada de aprovar a toque de caixa o aumento de vereador. Que medo que tem. Que medo que tem de que não aumenta o número de vereadores. Está receoso com o trabalho que vem fazendo? Só pode ser isso. Só pode ser isso. Não falei em nenhum momento aqui que eu sou contra o número de 13. Estarei votando sim, para deixar mais alegre o senhor hoje, na próxima sessão, no número 13. Estou dando a minha palavra que eu vou votar pelos 13. Se Deus quiser, Vossa Excelência vai estar aqui novamente dentro dos 13 vereadores, porque eu entendo que é um bom vereador. Mas calma, tenha calma. As coisas aqui, Vossa Excelência não diz que tem que ser discutidas? Qual a incoerência que Vossa Excelência está se enquadrando nesse momento, quando, nas suas palavras, deixa claro que nós já teríamos que ter aprovado hoje? Porque hoje nós estamos há mais de 3 anos distante da próxima eleição municipal. Nós poderíamos, se quiser, votar isso aqui no próximo ano ou até no outro ano ainda. E Vossa Excelência foi um dos autores já para esse projeto de lei. Vossa Excelência tem dúvida que se deixar lá para frente, nós não vamos aumentar para número de 13, da apresentação agora e dessa sangria desatada aqui para nós votar hoje já? Eu já dei a palavra, Vossa Excelência, ali, aqui dentro dessa casa, não só hoje, mas anteriormente, que vou votar nos 13. Só que como Vossa Excelência diz aqui que tudo tem que ser discutido, por que eu não tenho o direito aqui de colocar essa matéria para ser discutida pela sociedade também? Eu não posso fazer isso? Os vereadores que me acompanharam nesse visto estão errados em conceder esse visto? É só o senhor que está certo? É isso que eu peço a Vossa Excelência. Eu respeito extremamente a sua opinião, seus questionamentos. Volto a falar que nós temos aqui um relacionamento político, aqui temos discussões de matérias aqui, mas aqui cada um tem seu direito de expor. Eu até coloquei aqui antes que possivelmente nem vou ter esse voto para vista. Agora vamos colocar a carroça no seu devido lugar. O projeto precisa passar agora pela vista, vamos passar. Não significa que eu vou chegar aqui e vou votar contra o número de 13 vereadores. Amanhã vão estar divulgando, não, Aguinaldo é contra o aumento de vereadores nessa casa. Em nenhum momento aqui eu falei que vou votar contrário ao número 13 vereadores. E se o Batatinha não está preocupado, talvez ele tenha extrema controle para saber realmente que as coisas acontecem no seu devido momento. E que talvez ele esteja pensando numa discussão ampla, numa discussão maior aqui, sem qualquer tipo de atropelo. E eu não estou preocupado com o PR, se vai ter mais um ou menos um vereador. De forma alguma, né? O PR tem aqui hoje 3. Poderia ter 4, 5, 2 ou 1. Isso as urnas que decidem lá. E vão decidir no futuro. Quem garante que nós estaremos aqui na próxima sessão? Vamos aprovar o 13? Vamos! Fique tranquilo. Agradecer a todas as pessoas que estão presentes aqui. O Juscelino da Rádio Pitanga. Enfim, a todos, pedir desculpa, talvez pelos excessos que a gente comete, que acaba realmente gerando algumas discussões, mas que fazem parte aqui desse contexto e que aqui devem morrer aqui. Porque um político, na verdade, quando discute a matéria e acontece algumas polêmicas, e exemplo, pega o Carijó quando fala nas suas palavras aqui, realmente elas se encerram aqui. Não adianta nós discutir e sair cada um vereador aqui olhando de lado ou de repente. Isso não é discussão correta, não é discussão séria. Ela sempre deve existir, isso é muito bom, faz parte do nosso princípio democrático. Mas realmente cada um tem que ter seu direito preservado aqui dentro daquilo que pensa e que espera que seja realizado aqui dentro dessa casa. Nada mais além do que encerrada a sessão, convocando a outra para o dia e hora regimentais.